para o top de 3-2. Oh, cara! O que eu estou fazendo de cueca no top de 3-2? Churrasco! Tudo bem, retomando um pouquinho, em 50 a.C., época da invasão da Gália pelo Império Romano, o próprio Júlio César... 89 apresenta... Os Sobrinhos do Ataíde. Alô, tipo assim, Sheila, Glenda, Tabata... Quanto nome esquisito, meu Deus do céu. Como se não bastasse, aqui é o Cleverson Mariano. Eu tenho 1,78. Uau! Tipo assim, você tá pensando em me levar no pingão de domingo? Você joga baralho? Eu adoro jogar baralho, Valesca. No lixo. Baralho é coisa de viado. Hoje tá o morto, amanhã tá ao vivo... Ele vai ver, tá lá, ui, ui, ui, desmunhecando e fazendo pose de valete, o que é pior. Por isso que eu digo, já é o comunismo. Pouca vergonha, vadiagem, se deixar os vermelhos tomam conta de tudo. Quando eu te levar no pingão, a resposta pode ser dada em apenas uma palavra. Não existe a menor possibilidade de você contar com a minha companhia em um local com essas características. Sei, tipo assim, ah tá, que mais? Tipo assim, posso falar? Vamos jogar banco imobiliário na casa da Sheila? Vai eu, a Sheila, a tia da Sheila, a avó da Sheila. A gente rola de rir. Onde foi que eu errei, meu Deus? Eu mereço. Ô, sua pituzinha marota. Sabe, Valesca, eu andei escrevendo algumas pequenas linhas inspiradas na obra do célebre poeta Armando Barro. E então eu achei que você talvez quisesse conhecê-las um pouco mais a fundo. Era mais ou menos assim. Primavera, verão, outono, inverno. Valesca Cristina, sentimento eterno. Alegria, amor, paixão. Valesca Cristina no coração. Bela, meiga, em terra e nos mares. Rima com você, pelada no meu sofá, três lugares. Ah! Eu perco a classe, mas não perco a rima. Sheila! Ai, amiga, posso falar? Tipo assim, o Cleber é super, hiper, meiguésimo. Diz que quer me conhecer por dentro. Atenção para o top de três tchau. Vai vazar? Oh, cara! Aparece mais pra pôr uma cueca, preparar aquela chuletinha, mama. Já vai, antes só voltando um pouquinho, no decorrer da Era Paleozoica, o próprio Tiranossauro Rex já garantia que... 89 apresentou... Os Sobrinhos do Ataíde. Uau! Tipo assim, você tá pensando em me levar no pingão de domingo? Você joga baralho? Eu adoro jogar baralho, Valesca.